Salvador, azul 4064, cruza 180, para o 150. Azul 4064, identifique, desça ao nível 050, chegada Mari. 050 na chegada Mari, solicita interceptar o RNAV da 10, senhor. Consiga. O guardião 03 para voo policial, ocorrência na Alma, estacionado no H, com dois a bordo, transporte 01203, piloto de comando, Carlos Gouveia, automóvel de 5 horas, e com 2 horas de voo. Já acionado, com o contato, com a situação de comunicação. Sente o Guardião 03, autorizado o táxi até o ponto de espera. Aguarde transferência de comunicações. Dilo cruza Alfa e chama na Delta, ainda na sua frequência. Eu vou 366. Correção, na Delta, chame a torre, 286, boa viagem. 286 na Delta. Fala Salvador, tem 3193, informação em uniforme, 360 pro Galeão. 36 Galeão, guarde cópia, 3193. 393. Guardião 03, confirme a altitude que irá, a altura que irá prosseguir o voo. Gol 1648, identifique, desça ao nível 060, chegada Mari. Chegada Mari, 060, voo 1648. Afirmo, tá 3192 autorizado, decolar pista 10. Vento 140 graus, 092. O Guardião 03, confirme a altura que irá prosseguir o voo. Salvador, boa tarde, algum 333, está no ponto de espera Delta. Sente, gol no 333, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhe e mantém algum 333. Tá 3192, decolado aos 40, controle 119.35. Salvador, 3192, suba ao 330, sai da PUCA. O Guardião 03, informe a altura que irá prosseguir o voo. Sim, ele tem condições de decolar da cabeceira 35? O vento é 140 graus, 10 nós. Aguarde para ingresso. Proa da posição Mari, desça ao nível 070. Reporte alinhado e pronto, cabeceira 35. O gol no 333, autorizado a decolar, pista 10, vento 140 graus, 09 nós. Decolando, decolagem 333. Três copia. Siga. 3193, autorizado, Galeão, nível 360, aerovia, Upper Zulu 14. Decola 10, curva direita, saída da Elbless. 1935, controle, 186 torre, transponder 5437. 360 pro Galeão, Upper Zulu 14, pista 10, curva direita da Elbless, 3. O controle 19935, torre 18612, 5437 transponder, tá 3193. 3193, correto, reporte pronto. Voltará. Papa Lima, controle. Senhor Papa Lima, ao ingressar na terminal de Aracaju, 120, decimal 3. Zul 4064, desça para 2500 pés, informe na final da RNAV. 2500, informação no RNAV, Zul 4064. Salvador, boa tarde, eu vou ao 333. No 333, suba ao 360, saída gole. 360, 333. Guardião 03, autorizado decolar, pista 35, o vento 120 graus, 10 nós, ajuste 10 no 2. 10 no 2, reportar fora do solo, Guardião 03. Botão 3661 para separação de tráfego, mantenha a posição. Mantenha a posição, 3661. Tá 3661, autorizado, decolar a pista no zero, vento 1 no 30 graus, 09 nós. Iniciando, tá 3661. Guardião 03 para o solo. Guardião 03, decolado aos 46, controle 119 decimal 35. 119.35, terra grande. Controle, Salvador, muito boa tarde, Guardião 03. 2545-2685, boa tarde. Siga 03. Guardião decolou na 35, está acendendo para o 9000 pés, cruzando 400, mantendo reta de decolagem. Gente, eu afastar-se de 5 milhas, está autorizado direto Cruz das Almas. Direto Cruz das Almas, Guardião 03. Então, 3661, decolado aos 47, controle 119, decimal 35. Obrigado, Roger. Então, 3661, suba 220, saída da El. Da El, 220, 3661. Ok. RG 060, voo 648. 648, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Para 2012, voo 1642. Informe que intenção é RNAS da 10, ok? Gente, desça para 2500. Informe após etapa, servido 366, informe na final. Ok, 2500, após etapa, 366, reporte final, voo 1642. Está passando o 366-04-064. 7, Guardião 03, controle. Ah, só escuta, senhor. O senhor parece que não copiou direito a minha instrução. Após 5 milhas, estava autorizado Cruz das Almas. Curve à direita na proa 320. Proa 320, após 5 milhas, proa de Cruz das Almas. Guardião 03. Azul 4064, complete a aproximação com a torre 118 decimal meia dúzia. 18,6, obrigado. 070, Quebec, Quebec. Cruz da Areia Leda para o TAN 3661? Afirmativo. Obrigado, 61. Vitor, Quebec, Quebec, desça para o 050, vou ir na proa da posição ITAP. 050, na proa de ITAP, Quebec, Quebec. 064. Azul 4064, continue na aproximação, cabeceira deslocada em 1200 metros, o ajuste 1012, reporte trem baixado e travado, aguarde autorização de pouso. Azul 4064. Voltará. Azul 4064, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 09 nós. Cheque o trem. Ativo, reportará aí quando embaixo. Na escuta? 3193, prossiga. Poderia fazer um cheque na frequência 121 decimal 10? 121 10, vamos chamar. Obrigado. Negativo, contato, fizemos várias chamadas. Chamei três vezes. Obrigado, que eu não recebi aqui. Vou tentar em outro equipamento, muito obrigado. Ok, obrigado. É, o atraso foi informado, frequência livre. Chame torre 118 decimal meia dúzia. 18,6, obrigado. Espera daqui a pouco. 48. Certo. Controle da 3661, solicita final 160. Sub mantém 160. Chame centro Recife 13325, alterne 1288, TAN 3661. 325288. Salvador, gol 1648, sinal baixado, travar a distância. Gol 1648, continue na aproximação, cabeceira deslocada em 1.200 metros, o ajuste 1012, aguarde autorização de pouso. E agora na autorização de pouso, tem deslocamento da cabeceira, gol 1642. Azul 4064, no solo ao 52, libere a direita, solo 121, decimal 9. 219. Solo Salvador, boa tarde, azul 4064, livre a principal. 4064, boa, táxi via Alfa, reporte Alfa Kilo, parte 3, reporte para ingresso, parte principal. Alfa Kilo, parte 3, para ingresso na principal, reportar azul 4064. 4064, poderia fazer uma chamada na frequência 121, decimal 1 para cheque? Vai chamar. O azul 4064 fez o check em 211 sem resposta. Gente, o senhor consegue manter a frequência do solo no equipamento 1 e a do 12110 aberta no equipamento 2? Afirmativo. Deixa em 1219, no 2211, 4064, para naquilo? Não, ingresso em quilo, parte 3, reporte para ingresso, parte principal. Gente, ingresso naquilo, chamada para ingresso. Afirma, o azul deixa então a frequência 1211 na aberta no equipamento 2, vou tentar lhe chamar, ver se o senhor recebe. Afirmativo, já está na escuta. O azul conseguiu receber o solo na frequência no 21 decimal 1? Negativo. Não está recebendo o azul 4064. Tá ok, muito obrigado, 4064. Solo 3193, pushback acionamento no meia dúzia. Meia dúzia autorizada, reporte táxi 3193. Para táxi 93. Solo 648, no solo 56, libere a direita, solo 121 decimal 9. Direito 219, solo 648. Cristóvão Salvador, voo número 48, livrou. Boa tarde. B48, boa. Táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Delta. Fiz o táxi via Alfa, reporte antes da Delta, voo 1648. Quebec Serra, um minuto para cópia. É. Azul 4064 para ingresso no pátio principal. Pátio 064, mantenha a posição e vá aguardar a saída do tráfego da TAM do pátio. Após o senhor ingressar, portão 8. Sim, a gente vai manter posição, aguardando a aeronave da TAM no parte para a posição 8, azul 4064. Solo, meu muito boa tarde, este é o F76703. 703, prossiga. Na sua escuta, seu para-copa Brasília, nível 340, quando por gentileza a saída prevista. 34, saída gole. Olha, vamos, vocês conferem? Firma. Aliás. Quebec Serra, pronto a cópia? Prossiga. Pesado morro 025, 17 direita no axé, 1935 controle, 186 torre, 0123. TF 0123, 186, 1935, da escola direita axé, inscrito 1000, após 025, inscrito Quebec Serra 04 POD, 45. Quebec Serra correto, 4 a borda, acione, chame torre. É. Para o táxi, está 3193, POB 166, 3 horas e 50, Guarulhos. 3193, autorizado o táxi, 1012 no ajuste, reporte antes da táxi foi Delta. Reporte antes da Delta, 3193. B48, ingresso quilo, parte 3 e após posição 1, parte principal. Ok, esquerda, parte 3, posição 1, após voo no 642. 3193, vai dar passagem tráfego da Gol, que vai ingressar a parte 3, após ingresso delta, chame torre 286. Após o Gol, ingresso na delta, chama torre, tá? 3193, boa. Boa viagem. Estacionamento, passinho. Autorizado, reporte para o táxi. É. Para o top, seus 15 da tua. Papa Tango, Kilo, Quebec, Serra, é, autorizado o táxi, é ponte para ingresso. Qual? Papa Tango, Kilo, Quebec, Serra, autorizado, táxi, reporte alinhado e pronto, pista 17. Boa. Espera, pronto, tá 3193. Tá 3193, mantém posição devido a tráfego na sinal, pista 10. Como é que mantém posição? Torre, o Vitor Quebec, Quebec pode autorizar o tráfego a decolar, que eu vou prosseguir para 17. Sente o Papa Tango, Vitor Quebec, Quebec, chame para o cancelamento. Vai lá, Quebec. O 93 decola sem parada também. Sente, o TAM 3193, aguarde mais um minuto. Parada. Cancela da presença, o Quebec Quebec prossegue para a 17. O Papa Tango Vitor Quebec Quebec, plano cancelado aos 05, autorizado o circuito de tráfego pela direita, reporte perna do vento, aguardando autorização para girar base. Quebec. Quebec Serra, mantém a posição. Tá. Quebec Serra, autorizado decolar, pistão no 7, 160 graus, 07 nós. Vitor Quebec, Quebec, posição? Agora ingressando na base da aula 7. Gente, chame na final. Camará. Tam 3193, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0. 160 graus, 07 nós. Liga e decolagem na 10, tá 3193. Está para a 3193? Confirme. Guardião 06, prossiga. Estacionado pronto no pátio do Graé, tentando decolar para Sierra Bravo, Papa Sierra. 2 horas e 10 em rota, piloto em comando Eduardo, 500 pés. Cliente, livre táxi até o ponto de espera, aguarde autorização para decolagem, o guardião 06. É.